Aber ich würde eigentlich schon mal super gerne helfen. Zoom 4462, boa tarde. Acione identificação, desse é o nível 050. Vigilância, chegada à maré. Papa Lima, prossiga. Ciente. Salvador, contato 17, perfil da Lotar. 17, contato radar na decolagem, Tubal 090, saída Lotar. Acessão nível 090, perfil da Lotar. PC vai fazer o LS, vai para pouco final, confia? Para PCL. Ciente, graça. Se possível, após, gostaria de fazer mais um LS para treinamento e aí se segue para o PCL. Ciente, 2736. Alexandre 61 no 42, Centro Recife, 125, decimal 45, bom voo. Poderia confirmar a frequência mais uma vez? 125, 45. 2545, 61142, boa tarde. Boa. Gente, Mike Papa Lima, foi na Pula do Farol de Itapuã, repórter está no campo. Mike Eco Juliette Torre, 11895, bom posto. Localizador 2733. 2733, chama a Torre Salvador, 118, decimal 95, até daqui a pouco. Vai chamar a Torre 95 até. Torre Salvador, Oxanel 6314, informação, papá. 6314, boa tarde, essa identificação, desse é o 050, vigilância e chegada maré. 050 Mari 6304 4462 Proa de Duna DF2 mil pés, ajuste de altímetro no 06. Quatro meia dois, 2000, Duna, quente. Controle é o 4462? Confere, 2000 pés pro de Duna, 4462. Desculpa, eu estava transmitindo a outra frequência. 43. Papa Lima, Torre, 1895. 1895, boa. Negativo, mantenha a chegada, desce para 2016. 2016, obrigado. P5490 está pronto para o táxi, POB67, autonomia de 4 horas e 10, alterna Salvador. Vai seguir o colega da Zoom lá pronto, chama 118.95. Muito obrigado, senhor Vital. Uma boa tarde a todos e bom trabalho. Para a táxi Azul 4065, PLD de 125, autonomia 0340, alterna Ribeirão Preto. Autorizado táxi via Índia, Alfa, Ponte Espera da 10, Torre 1, Noite Small 95, ausência 10, 64, 0, 9, 6, 5. Interceptou o curso azul 4462. 4462, chama a torre 118.95. Muito obrigado. Série 2733, voltando. Confirmando, Veracruz é o destino? Não, ILS. Ok, 2733 é curva à esquerda, sobre vetor, para ingressar no ILS pro 300. Esquerda 300, 33. 2000 para aí, 2733. Confirme. Sobe para 2000. Para 2033. Boa tarde, Papa Romeu, Romeu Lima na pista. Romeu, Romeu Lima, boa tarde. Direto com o Aral, sobe 020. Aral, 020. 64 autorizado, ele é assim, a porta estabilizada. Estava estabilizado, 6314. Positivo, rumo no 7, chama agora o Centro Recife 1685, alterna 1645, rumo no 7. Paulo Salvador, o azul 4462, ligou. 2733, reassume na proa de Duna. Proa de Duna, 33. E a Alfa, reporta na Travessa Juliette, azul 4462. Pô, aquilo Romeu, 100 mil pés, hein, escuta. Autoriza direto 2500? Negativo, mantém mil pés. Mantém, Romeu. Salvador, muito boa tarde, eu sou o Xenar 6327, está no gate número 1, no frente da Vapá, autorização ideal 220. 895. Afirmativo, se tiver outro, copia também. Poderia confirmar se ele é previsto para ideal? Controle Salvador, boa tarde, azul 4065, 1400, nada El. Lucas Ipá vai copiar, quer dizer, filha. 2733, esquerda na proa 170, nessa proa autorizada LS. Esquerda 170, nessa proa autorizada LS, 2733. Azul chama, azul, sobe 360, saída da El, vou da El direto. Direto da El, 360, azul 4065, grato. Guardião 07, prossiga. Vestal de Piatá. Mantém 500 pés, uma torre agora, 118.95. 295. Controle Salvador, muito boa tarde, trip 5490, decolou na sua escuta. 5490, sobe 200, saída Mundo. Ciente, a possibilidade de liberar a gente da restrição? Está liberado. Obrigado. Controle 5575, transponder 6327. Do 4065, chama agora Recife 1288. Sendo Recife 128, decimal 8, azul com a 065. Quem chamando a gente aqui, né, 314. Por gentileza. Paulo Salvador, muito boa tarde. Chané 6321, North Gate, número 8, para autorização 320, Brasília. Curva direita, Arbor, Elefa, Upazilu 17 e roda o plano de voo 1208, 5003, o transponder. Tem informação para lá, vou pegar Quebec, então, Oxané 6321. 8, 9, portão. Valeu, obrigado. Clear descent to 2000 feet, attempt 1016, bump arrival, clear the ILS, report is up.